Ouça agora Poemas ao Rei. Como pode alguém viver sem água? Como poderia eu viver sem ti? A única verdade que existe, o único amor que resiste a tudo que há em mim. Novamente estou aqui, pedindo teu perdão, buscando uma nova chance. E tu me mostrou que o que sente por mim é amor eterno, e eu notei isso através da cruz. Como pode alguém viver sem ar? Como pode alguém viver sem água? Como poderia eu viver sem ti? Teu amor me completa, me mostra que ainda há expectativa para um novo amanhecer. E é em teus braços que eu fico feliz. Neles quero viver eternamente. Porque tu me mostrou através da vida que eu preciso do teu coração em mim. Como poderia eu viver sem ti, Jesus? Olá, meu nome é Clara. Eu escrevi esse poema e intitulei com o nome Como Pode Alguém Viver Sem Ti? E eu separei um versículo para os irmãos, para a gente poder refletir. E o salmo que eu separei hoje é o Salmo 16, 5. Tu, ó Senhor Deus, és o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. É isso aí, irmãos. Que Deus abençoe vocês e não percam o próximo Poemas ao Rei.